aqui. O teu silêncio tá me incomodando. Precisamos conversar. Eu não posso mais ficar alimentando um sentimento que só existe do seu lado. Só me desculpa, você entendeu errado. É que entre nós dois existe uma mulher. Entendeu errado. É que entre nós dois existe uma mulher.